Por favor, ligue os seus headphones à telefonia. Ajuste o volume. O cubo vai começar. O Cubo, domingo para segunda, 0 horas. Thank you. O Cubo, domingo para segunda, 0 horas. Yeah. O Cubo, domingo para segunda, 0 horas. I'm Cubo Rádio 2.0.